direto Costa Azul da presente, aqui Atibés. Tá, Romeu Lima, autorizado direto Costa Azul. Grato, Romeu Lima. Partiu o MacQ Delta, aguarde para decolagem, ok? 3 mil pés, que é legal no 098, reduza para 2009. 2018, 3 mil 10, reduzindo 200, foi a 200. Foca 100. Comprou a nossa, está livre, o vento 030 graus com 05 nós, MacQ Delta. No 897, informa o tráfego nas proximidades de Duna, 500 pés, não interfere na aproximação. Seguinte, no 897. 219, 6225. Alhava para IPAU, autorizado, 160, direto, escola da 17, curva direita, na Arbor, direto, controle no 10018, aciona 5174. Gente da novembro. A discussão existe uma... A minha escuta aguardando pelo cruzamento. Tem condições de sobrevoar a estrada do Coco e reportar no setor norte da torre e controle? Contato radar, sobreposição Conde, voa Bonf e reporta no ponto de descida. Ok, entendido então, negativo pelo. 5217, afirmo, negativo pelo, voa Bonf para a chegada Bonf, reporta no ponto de descida. Afirmativo, reportarei, ponto ideal, é o 5217, grato. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Lima, papamai. Top Ciclo Norte é um circoço que não interfere na sua aproximação. Gente, trofe. Grupo Zulu, Costa Azul, proa da Cidade Baixa. Lima, Papa Mike, mantém esse corpo para José, 510, que é legal no 018. Reporte na Cidade Baixa. Reportará na Cidade Baixa, acionado 0121. É o roteiro da Zulu. Gente. Vamos de Gol no 897, completa final, chama Torre 1 no 186. 186, no 897. Passou? Ali, mas já era final pra pouso. Tá, Romeu Lima, frequência livre. Livre, grato. Oceané 6200, desce para 2000 pés, que negar 1 no 08, autorizado em ALS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 6200. Então, 3304, aciona a identificação, desça para 4000 pés, que é legal no 08, chegada Bonf. Parou, Bonf, gol no 897, vai passando em Diaserra, baixando para lá. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, gol no 897, altímetro no 06. Aguardando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, gol no 897. Tan 3179, tem condição de agilizar para decolagem? Acima, tio, com certeza, agiliza. Tá livre a linha de decolar sem parada, o vento 030 graus, 0629, pista no 0, úmida. Entendeu que está autorizado a decolar sem parada da pista aberta, 3179. Azul 4298, sul, seu solo 06, agora na alfa, chama o solo 12.9. E o Papa Lima da presente solicita pro direto do Costa Azul. Agora na alta, chama o solo 12.9, por gentileza. Ok, obrigado, desculpe. O Salvador Azul 4298, não sei se escuta. Azul 4298, Alfa Juliette, portão 08. Poderia confirmar, portão 08, Alfa Juliette? Afirmo, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette, portão 08. Salvador, Mike. Mike Eco Delta. Papapá, Mike Eco Delta. Mantenha as condições visuais do número 10, direto Manati, reporte livrando a CTR. Ciente, reportarei no limite da CTR. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, informa o estimado do pouso. Isso, pouso ao Zulu 230, Tango Zulu. Tan 3179, grato pela colaboração. 08 foi sua decolagem, chama o controle agora 120.8, bom voo. 128, obrigado, Tan 3179. Foi quase um foguete. Gol número 05, autorizado para o atendimento ILS WISC. WISC, obrigado. Dado 2 de julho, avista, Chané 6200. O Chané 6200, completa a final LS, chama a torre 1186. 186, boa. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179, decolada na sua escola. TAM 3179, contato radar, submantenha o nível de voo 340, saída da EL. Vem para o 340 da EL, TAM 3179. Poderia soar da EL da presente, TAM 3179? TAM 3179, autorizado direto da EL. Direto da EL, obrigado, TAM 3179. Cruzeiro 5902, autorizado cruzamento da pista no 028, até a Delta. Consegue decolar a partir da presente posição? Papá Romeu, fica bravo, controle. 0. Mantenha a posição, vai dar passagem ao Super Tucano da Força Aérea à sua direita, chama o solo 21-9. Da passagem ao aeronave da Força Aérea, chama o solo 219. FAB 5902, ingressa via Alfa, reporte ainda ataque 6 Juliette, por gentileza. Ingressa na Alfa, depois da nada certo. 6200, baixado e travado. Passou e travou, passou o externo. Braço avistado, livre pouso, pistão 0, pista úmida, vento 030 graus, 062 é nóis, 6200 da Oceané. Livre o pouso pro Oceané, 6200. Solo, bom dia, gol 1897, livrou, tá na Alfa. 1897, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, gol 1897. Atenção, velocidade indicada. 2309, contato 604. Gente. Gol no 605, reduza para 2309. Via Juliette, Pátio, Índia e reporta novamente no ponto de esperar. Juliette, Pátio, Índia, reporta 0605. Controle Passaredo 2226, bom dia. Passaredo 2223, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada Bonf, reduza para 2509. Descida Bonf para 060, reduz 250. Tango Juliette, Tango Zulu, chama o Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685-2545, Tango Zulu, obrigado, bom dia. É 6200, no solo o Zuno 2, ao livrar, chama o solo 1219. Livramos, chama o 219-6200. Tem cabeceira 90-5902. Solo Salvador, bom dia, Xané 6200, livrou nossa escuta. 6200, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette pro 09, 6200. Passarei do 2223 ao número 4 na aproximação, reduzo para 2302. Vai, você disse que é hora de passar. 5902, tem livre decolagem, pistão 0, vento 030 graus, 062 é nóis. Tipo 5207, voa na proa de pelo, desça para o nível de voo 100. 100, comprou de pelo, trip 5217. Então 3179, chama o Centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife 251, 3325, tá 3179. Desça para 2010, que é legal no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS, X-Ray, chamarão estabilizado, o centro 304. Papapá, Mike, é com data frequência livre. Oceanair 6200, portão é Alfa Juliette 10. Alfa Juliette, portão 10, pro Oceanair 6200. Salvador, American 980, gate number 11, ready to push back and start. American 980, clear, start up and push, come on, start taxi. Push back, start up, call for taxi, American 980. 605, alteração para sequência lenta, curva direita, proa 230, limitado pelo localizador. 230, limite ao LOC, 1605. Vento 2223, alteração para sequência lenta, curva direita, proa 230, limitado pelo QD Mike 100 de Sintra. 230 a proa, desce para o 060, o QD Mike? QD Mike 100 de Sintra. Uma centena de Sintra, o QD Mike é o limite, gente. Mike Charlie Alfa, reporte quando pronto para o táxi, pátio 5, o altímetro. É um altímetro 098. Bridge Control, good morning, Ocean 6312, with information of Amba. Gol no 605, voa Sierra Victor 366, reduza para 200 nós. Desce para 3000 pés, que é legal no 08. Salvador Approach Control, good morning, Ocean 6312, and November information. Stand by. Gol 1605, copia o controle. Senhor, descendo para 3000, na proa do Sierra Vida 366, gol 1605. Ocean 6312, qualquer dente, descendo to flight level 070, Mare Arrival, reduce speed to 230 knots. Comando arriva, descendo to 070, reduce speed to 230 knots, Ocean 6312. Ocean 7, atinge e mantém 1100, pode prosseguir na descida? 5217, desça para 4000 pés, que é legal no 08. 4000 no 08, 35217. 5217, utilizado no ILS, o TAM 3304. TAM 3304, completa a final ILS, chama Torre 1186. Torre 1186. Muito bom dia, o TAM 3304. TAM 3304, tráfego avistado, altímetro no 08, já embaixo travado. Afirmo. Livre pouso, pista no zero, pista úmida, o vento 030 graus, 0612 nós, TAM 3304. Vento autorizado aqui, pouso na pista no zero, pista úmida, o TAM 3304. Gol 605. Gol no 605, desça para 2510, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, 605. Passarelo 2223, desça para o nível de voo 050. 0507. Altimeter 7108. 1018, apron, holding point, runway 18. I should say runway 10, America 980. Trip 5217, reduza para 2009. Ok, reduzindo para 2009 o trip. Paredo 2223, reduza para 1809. Para 680, parceiro. 030 graus com 079. Chuta 3304. Tip 5217 para interceptar o localizador, curva esquerda proa 150, reduza para 180 nós, desça para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, proa 150, limitado 180, confirme. Tip 5217 intercepta o localizador na proa 150. Ok, intercepta na 150, descendo para 2000, 1018, ajuste, reportará estabilizado o trip. Passaredo 2223 para o localizador, curva esquerda proa 150, reduza para 180 nós, desce para 3000 pés, que é legal no 08. Positivo 180, na proa 150, descendo para 3000 pés. ILS completo 605. Gol no 605, completa final, chama torre 1186. 186, uma boa. Salvador, muitíssimo bom dia, Webjet 5826. Webjet 5826, Objeto 5826, aciona a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada Mari, reduza para 2302. É o número 5 na aproximação. A Mari 2309, web 5826. Oceanetic 312, descend on 2 flight level 050. That was blocked. Can descend to 16312? Ocean 6312, send it to flight level 050. Send to flight level 050, Ocean 6312. Para o passageiro 2223, essa proa é interceptação? Passageiro 2223, afirmo, nesta proa intercepta. Gente. Dia 1605, passou 372, baixado para lá. 3304, 1 solo 24, direita, livrar 121, décimo 9. Direita, livrando 121, décimo 9, TAM 3304. Bruno 605, bom dia. Altímetro 908, pista úmida. Tráfego avistado, o vento confirmando 030 graus, com 0612 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Livre pouso no 605. 04. Alfa Juliette, portão 04, TAM 3304. TP5297 estabilizou? Afirmo. TP5297 completa final de chama pro Rio 1186. 186, obrigado. Acerando 2223, desça para 2000 pés, autorizado em LS, reporte estabilizado. Na 2000, chamarei LS, passageiro. Décima 8, aciona 5433. 1809. 3018, and reduce it to 1809-6312. Trânsito 5902, passou o pouco, solicita proa de um Força Aérea 5902, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12465. Força Aérea 5902, alterna 12545. 12545, obrigado. Torre o 35217, na final, baixada de trabalho. Bolo 605, no solo 26, direita, livrar 121, décimo 9. 219, 605. 35217, muito bom dia, tráfego avistado. O altímetro agora 1018. Como pista 10 úmida, o vento 020 graus, com 0612 nós, tem pouso autorizado, pista no 0 TP. Tem pouso autorizado, 35217. Guardião 05, chama a torre 1186. 1186, Guardião 05. Fornece o passageiro 2223. Passageiro 2223, completa final, chama a torre 1186. 1867. Oceana 6312, send 2000 feet, clean 80018. 60,000, clean 80018, Ocean 6312. Trip na final? O trip na final, afirma. Gente, o Guardião 05 tem condição de utilizar até o PAT 5, corrigindo, negativo, temos um tráfego na retaguarda do trip, o Embraer da Passaredo. Mantenha a linha do litoral, aguarda instruções do Guardião 05. Mantendo o litoral, aguardando as instruções do Guardião 05. Torre, bom dia, Passaredo 2226. 2223, bom dia, altímetro 10 no 8, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Já embaixo travada? Baixo travada está 1 milha de externo. Afirmativo. É, informa helicóptero no setor sul esquilo, não interfere na sua aproximação. Ciente da escuta. Objeto 5826, informa a luz adjudicada. 2, 2, 9, mais. Objeto 5826, ciente. Alguma coisa a confirmar? Fazer um 360 pela direita e reportar visual com a Embraer da Passaredo na final da 10. Zona 7, pronto, Lima 1 em ponto. Guardião copiou? Copiei, só faz um 360 aqui pra ver se fica o visual com a aeronave da final. Lima Mike Fox em nível decolagem, pista 7, o vento 030 graus, 05 nós. Lima Mike Fox. Nível decolagem no 7, Fox. Está visual, guardião, com a aeronave na final da 1-0. Afirmativo, a intenção após a retaguarda do Embraer da Trip, prosseguir para o pátio 5, guardião 05. A retaguarda da aeronave que aproxima da 1-0, pega para o pátio 5, guardião 05. Corrigindo, é o passareiro, ok? O Embraer do passareiro. Informa, olha, esquilo, decolando agora da 1-7, também 500 pés na linha litoral, reporte visual com o tráfego. Visual com esquilo. Lima Mike Fox, decolado em Salvador 229, aguarda a transferência, informa o guarda aeronave da Polícia Militar, helicóptero, 500 pés no, na linha do litoral. Lima Mike Fox, está visual com o tráfego, contra o avião 208. Não, negativo transferência agora, o Lima Mike Fox é, mantendo separação visual do tráfego, aguardando transferência. Na sua escuta, está aguardando, Fox. O passarei 2223, sem livre pouso, pista 0, vento 030 grau, 05 nós. Positivo, chefe. Livre pouso a 1-0. Trip 5217, chama o solo agora na Alfa 120, decimal 121, decimal 9. 219, obrigado. 217. 5217, ingresso Quilo, pátio 3. Quilo, pátio 3, exposição. Rota 05. É, rota 05, obrigado. Tour, on the localized course, runway 10. Location at 6312, good morning, altimeter 71018, report to Altimeter Market. Call back, Altimeter Market, 6312. Guardião 05, aproxima direto para o pátio 5, vento 020 grau 05 nós, reposte no solo controlado, atentando a movimentação no pátio. Temos um Brasília taxiano. Reposição no pátio 5 controlado, atento do tráfego, zero, guardião 05. Corrigindo, Embraer 721. Então, Mike Fox transfere o controle 120, decimal 8, bom voo. Lima Mike Fox copiador, Lima Mike Fox Trot. Na escuta. Transfere 120.8, bom voo. 128 graus da volta. So, could you let me know, this is Ocean 6312. The runway condition at the moment? Is damp. Is what? Narrow, is damp. Is damp, thank you, 6312. Really dry. Passarei 2223 no solo 32, direita no 21, decimal 9. Direita vai chamar 1219, 22. Afirmativo, táxi via pista, reporte de cabeceira no 7, pronto. Droga. Passarei 2223, Alfa Juliette remoto no 4. Alfa Juliette remoto no 4, autorizada pro 2223. Salvador, 35467, autorização de tráfego para Fontins,